Um jardim, um coreto, a música e a saudade é a pedida que você está sintonizando pela Rede USP de Rádio, a sua pedida matinal dos domingos. Aniversariantes da nossa querida Lafic Imóveis, que receberam os parabéns de Dona Maria Alice Gur e senhor da Rio de Barros Carvalho, no dia 1º, dia 1 deste mês, deste ano, Carlos Cortes fez aniversário. No dia 5, Dona Célia Alves, ambos funcionários da querida Lafic Imóveis, que também receberam de seus familiares, de suas amizades, parabéns pelo aniversário natalício de Sr. Carlos Cortes e Dona Célia Alves. Mas vamos nós com música nesta manhã? Vamos sim. Nós vamos atender ela que reside aqui em nossa cidade, Dona Laide Talarico Bufa, que está em nossa audição, e ela gostaria de reativar a sua memória ouvindo em arranjo Radamés em Atali, saudoso Jorge Goulart cantando, do não menos saudoso musicólogo Ari Barroso, Aquarela do Brasil. Roberto Silva com sua ginga, com sua bossa, com sua voz. Roberto Silva, o príncipe do samba. Roberto Silva canta do Raul Marques, Risoleta. Tudo isto para Dona Laide Talarico Bufa, que está em nossa sintonia, e ainda quer ouvir do engenheiro Billy Blanc, Jorge Veiga, saudoso caracterista do samba, que vai cantar esta melodia que tem como título Estatutos de Gafieira. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos o Brasil samba que dá, bamboleio que faz gingar. O Brasil do meu amor, terra de Nosso Senhor. Brasil, Brasil, pra mim, oh, abre a cortina do passado. Tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado. Brasil, Brasil, deixa cantar de novo o trovador, a merencória luz da lua, toda a canção do meu amor. Essa dona caminhando pelos salões arrastando o seu vestido rendado. Brasil, Brasil, pra mim, pra mim. Vem brincar, oh, este Brasil intrigueiro é meu Brasil brasileiro.

da noite inteira, mas dance direito, tá bem, moço? Olha o vexame, o ambiente exige respeito pelos estatutos da nossa gafieira. Dance a noite inteira, mas dance direito. Aliás, pelo artigo 120, o distinto que fizer o seguinte: subir na parede, dançar de pé pro ar, morar na bebida sem querer pagar, abusar da umbigada de maneira folgazã, prejudicando hoje o bom crioulo de amanhã. Será distintamente censurado, se balançar o corpo vai pra mão do delegado. Tá bem, moço? Olha lá! É o sol quando desponta, logo aponta os lábios dela. Ela faz que não dá conta de sua graça tingela e fica a ouvir no jardim um coreto a música e a saudade. Mas vamos nós com música nesta manhã de domingo? Vamos atender agora ele que reside em Araraquara. Araraquara também amanhece hoje um jardim um coreto a música e a saudade. É ele, o senhor Humberto Alves de Macedo, que reside na Morada do Sol, a Avenida Brasil, está em nossa sintonia nesta manhã, e ele gostaria de ouvir do Serrinha com Nonô e Naná esta gravação maravilhosa que tem como título Chitãozinho e Chororó, Feitiço da Vila, do Noel Rosa, que há pouco foi defendida esta música pelo conjunto São Carlense Entre Amigos. Nós vamos dar os telefones de contato deste conjunto Entre Amigos. Fone para contato, vocês ouviram o conjunto defendendo aqui músicas maravilhosas brasileiras, e vocês poderão contactar por telefone os integrantes do conjunto Entre Amigos. 3375-03, 3501, 4530. Portanto, esses são os telefones do conjunto Entre Amigos. Mas como estávamos falando, nós até erramos aqui de emoção. Edu da Gaita agora comparece com arranjo do Maestro Gaia, do Noel Rosa, musicalmente falando, uma das músicas maravilhosas que tem também a assinatura do Vadico, Feitiço da Vila. Carlos Galhardo cantando para Humberto Alves de Macedo, da cidade de Araraquara. Sr. Humberto Alves de Macedo nos envia um simpático e-mail dizendo que a nossa Morada do Sol Araraquara também amanhece ao som desta pedida sonora, e ele ainda gostaria de ouvir do saudoso Mário Lago, poeta. Mário Lago, que era advogado, Mário Lago, que era um excelente componente da Rede Globo e da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, com Carlos Galhardo, do Mário Lago, Não Quero Saber. Eu não tô com meu ranchinho amarradinho de cipó por uma casa na cidade, nem que seja bangaló. Eu moro lá no deserto, sem vizinho, vivo só. Só me alegra quando pia lá pra aquele escafundó. É o Nhambu, o Chitã e o Chororó. É o Nhambu, o Chitã e o Chororó. Chego em tardecer, dia triste o jaó. Só me alegra quando pia lá pra aquele escafundó. É o Nhambu, o Chitã e o Chororó. É o Nhambu, o Chitã e o Chororó.